bocado desafinado. Ninguém quer alguém assim. Esse é patota, já pouco importa onde começa o fim. Faz-se o balanço, fecha-se a loja, que é baratinho outro espaço. Deixei de ser, desisti de acordar. E é sem querer que insisto em respirar. Ah, sem vontade estou aqui outra vez. O corpo tem ganas de cama, adio esta trama mais uma vez. Eu não sei o que estou em mim ainda, nem pensei em ter alguém assim tão linda. Mas sei que desisti em vão, que voltas sempre aqui a mim. Esqueci que não me dava bem com 3 meses de ti em cima. Sem querer que insisto em respirar.